19, decolado 35, chame o controle 1935. 1935, gol 1869. Salvador, gol 1869. Gol 1869, contato radar, sobre o nível 360, sai da árvore. 360, sai da árvore, 1869. Controle o Golf Tango Fox. Prossiga Golf Tango Fox. Possível pro de Aracaju, senhor? Aguarde. Controle Salvador, gol 1869. Prossiga 1869. Pode voar, Eletro. Autorizado. Sete, boa noite, Eletro, 1869. Romeu Golf Tango Fox, Prodo Romeu Fox 018. Prodo Romeu Fox 018, o Papa Romeu Golf Tango Fox, grato. Quatro, decolagem autorizada, da 10, vento 120 graus, 09 nós. Transição Aracaju 4089, autorizado para estacionamento, chama para o táxi. Copiou, autorizado, chama para o táxi. Autorizado para o estacionamento, chama para o táxi. 301, pronto para a cópia. Autorizado Galeão, nível 380, via Zulu 10. Saída da El Leda Bridge, decola da 10, curva à direita, controle 119 decimal 35, aciona 5563, coteja. Então, Leda Zulu 10, da El Leda Bridge, 1935, 5563, transmissão, quase está pronto para o processo na. Cotejamento correto, aguarde, será o próximo para pushback no setor. Bom, meu Golf Tango Fox chama agora Centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundário 2685, terceira 13365, bom voo. Papá, o meu Golf Tango Fox, controle. Chamou o Golf Tango Fox? Afirmativo, Recife 12545, secundário 12685. Recife 2545, alterna 12685, Golf Tango Fox, obrigado, boa noite. Boa. Pronto para a cópia? 50, via Peruísque 58. Saída Pucca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 19.35, aciona 5572, coteja. Planejamento correto, chama para feedback acionamento. Bordo, altímetro no 03, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 19, decimal 95, bom voo. 09, Júlio Jovem Campo, Matarambi, 57. Positivo, Juliette Charles Zulu, prossegue agora com a Torre, frequência 19, decimal 95, bom pouso. Obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, São Papatango, Juliette Charles Zulu. Minha paz, eu estou autorizado, estamos táxi, estou 620. E Charles Zulu, o vento é 140 graus, 09 nós para o cheque. Ok, tá certo, o Luci está pousando na 10, se possível, tchau. Juliette Charles Zulu, ciente. Aguarde autorização para a base, para a pista 10. O Juliette Charles Zulu. Zulu 4089, mantenha o ponto de espera. Azul 4118, decolado às 43. Chame o controle, 1935. 1935, 4118, boa tarde. O Azul 4089, sua decolagem será autorizada aos 48, mantenha o ponto de espera. Azul 4118, na base. Seu plano é para os 22 da próxima, devemos ter dentro de 10 a 15 minutos no 645. Saída prevista da Eoleta Yutes. Aí, estão sendo autorizados de 5 em 5 minutos, ok? Centro Recife, frequência 1260, secundária 1288, terceira 1267, bom voo. 260, 2288 e a terceira 267, o voo 1869. O Azul 4118, contato radar estabelecido cruzando 2000 pés, sobe o nível de voo 340, saída A. Confirmado, saída A, boa. Estou subindo para 340, 4118. Positivo. Para o táxi 6201, aproximadamente 5 autonomia de 4 horas alternando barulho. Sente, transição entrecortada, poderia repetir pessoas a bordo? 93. Sente 93 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera a torre 18.95, bom voo. Já vou 295, obrigado. Charles Zulu, estado tráfego, livre pouso na 10, o vento é 140 graus, 109. Zulu, ciência, autorizado pouso. Reset, autorização de rebote para o finger 612, até o lado. Sente, confirmando 07 para 612. Afirmação. Autorizado, reporte ao término. Reportaria ao término. 4089, alinhar e manter 10. Charlie Lulu no solo aos 47, libere à direita, 1219 o solo. Gente, qual é o parte do destino? De táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Azul 4089, decolagem autorizada, não 0, vento 140 graus, 099. Boa noite, Oxenai 6201, ponto espera pronto. Oxenai 6201, mantenha o ponto espera. Matia 6201. Bom, só para informação, recebemos aqui do centro, está havendo um sequenciamento aqui para as decolagens de Salvador, para todo o país, de 5 em 5 minutos, ok? O senhor será autorizado a decolar aos 5-4, o 6201, dessa hora. Problema, previsão de 54, 6201. Sim, Matheus. Decolou aos 49, chame o controle, 1935. 1935, obrigado, boa noite. 050, chegada Mari. Controle de Salvador, 2231 da Passaredo, ciente da informação, Romeu, na Pro de Mari. Boa, 2231, Pro de Mari, interceptar chegada Mari, descida nível 060, quando no ideal. No ideal 060, Mari intercepta a chegada 2231. Qual a possibilidade do WhatsApp? Aguarde. Prodisap 1166. 2231 pro Prodisap. Prodisap 2231, grato. Positivo 4118, vai chamar o centro Recife na frequência 128 decimal 8, secundária 126 decimal 0, terceira 126 decimal 7, bom voo. Azul 4118, vamos lá, 288, 260, 267, obrigado, boa Páscoa. Igualmente. Controle, boa noite, Azul 40189, decolado na Arbor. 4089. Sobe o nível de voo 340 na saída da árvore. 340 na árvore, 40 tanto. Alinha e mantém Charlie Zulu, observe a aeronave da TAM, parando no portão meia dúzia, após parada da mesma, táxi a parte principal, na Lima, torre 1-8-95. Autoriza 2231, Livron 90 para o 060 Proditap. Positivo. Paulo Tan, Mike Bravo Charlie, informa já estacionado na 612, é grato, boa noite. Boa noite, Mike Bravo Charlie, frequência livre. Na 6201, livre da colagem 10, o vento 140 graus, 89. Quero 6201, aguarde, temos um tráfego, vai passar na retaguarda. Decolado 54, chame o controle 1935. 935, 620 no balanço. Controle 1-6201, decolado 55. Contato 6201, sobe o nível 380, foi da DAEL. DAEL 6201. Trip 54 no 5. Bateu nível de voo no 40. Chama o controle Ilhéus na frequência 120.1 no serviço da encerrado com voo. Já temos o seu plano, aguarde para a cópia, a saída prevista da EULE da EULTS. There's been a change in your time, it's now valid until 2145. Call ready to copy. Azul 4089, chama o centro Recife, frequência 1288, secundário 1260, terceira 1267. 288-260, alternando 267. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. No 66, avisa para 2 mil pés, o ajuste no 013, 2LF. Para 2 mil, padrão, com 1166. 60, via Peruísque 50, saída da Elda e da Ildes. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5024, coteja. Charlie Zulu. Você vai para o pátio 4? Consiga o táxi pela pista 35 até Aristar, Lima e pista 35. Lima, afirma até o corte na minha sequência. Protejamento correto, chama para o pushback sonamento. Tango e Serra Tango, seu identificação desse ao nível de voo 050 pro Editapo. Passarei 2231 na descida para 3 mil pés, ajuste no 013. 3 mil pés com ajuste no 013, 2231. Confirme o azul chamando o controle. Gente, grato pela informação, o azul 4089. Bom voo. Para o táxi, azul 4206 com 7,5 a bordo, 3 horas e 40, alterna Maceió. A bordo, 3 horas e 40, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1895, bom voo. Via Índia e Alfa, ponto espera 1895, 4206. Puxa, não é 6201. Escuta, prossiga, não é 201. É 2... 1, agora chama o centro Recife, frequência 1251, secundária 13325, secundária 13395, bom voo. Vamos tentar lá, 251-3325-3395, obrigado, TV. Voo Nuno 662, 1895. 1895, tchau. Passarei 2231, descida para 2000, autorizada final de procedimento, é posto estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, 2231. Voo Nuno 66, boa noite, está livre pouso na 10, vento 150 graus, 099. Livre pouso na 10, com 1166. Estabilizado no ILS com o campo avisto, 2231. Passando 2231, complete a aproximação do ILS, chame a torre em 18.95. 18.95, 2231. Torre Salvador, boa noite, passando 2231. Salvador, boa noite, 2231 da Passaredo. 2231 da Passaredo, continue na final, aguarde autorização de pouso. Já faremos, 2231. Luno 166, seu solo ao 04, chame o solo 219. 219, boa, gol, Luno 166. O Passaredo 2231, livre pouso na 10, vento 10 graus 099. Livre pouso na 10, 2231. Da Juliette. E Alfa, reporta da Juliette. Ou não, minha mãe. Serra Tango, voe e tapa. Número 20, sem identificação, desse mantém 060, chegada a mar e reduza para 2309. Roger, clear to Ilhéus, flight level 140, Coral departure. Take off from runway 10, right turn, departure frequency 119.6. 35 squawk 0271, read back. Zero, cinco, cinco. Now departure, call ready for startup. Curta, alinhar e manter no zero. Número 8. Silêncio, autorizado ingresso, parte por 8, voo 9 mesmo. No solo 08, direita 129, solo. Direita 219, obrigado. Olha. Ah, 231, táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição número 4. Livre a decolagem, 1-0, vento 1-4-0 graus, 099. Decolagem, 4-2-0-6. Gente, Juliette Charles Zulu, boa noite. Decolado ao 1-0, chame o controle, 1935. 14-1935, boa noite. Boa noite. Tango, desce para 2000, livre LS. Essa pista está livre, interceptar o local dos dois, chama estabilizado. Cliente, livre LS, 2000. Boa noite, o azul 4206. Azul 4206, contato na terra de decolagem, submateu 350, saída PUCA. 350 na saída PUCA. 4206, você não precisa tentar acordar lá com o Recife Pro de Aracaju? Aguarde. 1620, desce para 3000 pés, altímetro 1013. 3000, 1620. Azul 4206, autorizado Romeo Fox 098. Romeo Fox, pode confirmar? 098. 098, graças. Localizador, o Sertão. O Sertão compete a aproximação LF, chama a Torre Salvador em 1 decimal 95. 1895. No 620, livre LF do Sertão 2000 pés, chama estabilizado no localizador. 2000, tá livre LF, voa na 620. Consiga, doutor, hein? Tá na final do ILS, poderia confirmar o vento? 130 graus, 099. 7. Senhor Nacional, da 10, agora é autorização de pouso, o Ipo Teatango. Certo. Pode informar o horário do plano? 2085-3365, pode confirmar. Afirmo, 2085, alterna 33625, azul 4206. Plano 620, inicie redução para aproximação. Vai seguir um Mitsubishi. Na aproximação final já reduzido com C9 igual no speed. Positivo, está reduzindo a 620. Click for startup, call ready for taxi. Negativo, pode confirmar se o plano foi feito na sala IF aqui de Salvador? Se fosse aqui em Salvador, nós teríamos como entrar em contato diretamente e, caso fosse necessário retransmitir alguma coisa assim, poderíamos nos providenciar, mas como é fora daqui, terá que ser feito através da sua companhia. Salvador, gol 1620, estabilizado aqui 6 da 10. Gol no 620, gente, aguarde a pista livre, ajuste padrão. O vento é onda 30 graus, 099. Aguarde a autorização de pouso. Tá, a aeronave já tá tocando aí, como é que tá? Gente, a aeronave na nossa frente já tá no pouso? Sim, tá tocando agora o solo. É um Mitsubishi. Tá ok, então, obrigado. Valeu. Terra Tango no solo aos 18, libera a direita 1219 o solo. Terra Tango, então a parte destino. Alfa, mantém posição antes da Juliette. Juliette, então. Repouso, igual na 620. Alô, Salvador, boa noite, hotel 3897, centro da informação Sierra, autorização Guarulhos. Sem saída prevista da Eule da Bridge, aguarde cópia. Aguardando. A bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 9, decimal 9, 5, com voo. Solo aos 21, direita 219. Direita 219, boa noite, obrigado. Vamos entrar em contato com a sala IS aqui e verificar. Certo, táxi via Juliette, pátio na Lima, chama solo, chama torre 18095 para prosseguir. Quatro, cinco, Livre a decolagem, dá 1-0. O vento é 1-4, 0 graus, 0,8 metros. Está autorizado o táxi pela Lima, pista 35 até o pátio 5. Tem o 040, chegada bom. Zuma 998, sinistração, desse Matão 050, chegada Mari. Taxi via Juliette, portão número 2. Juliette pro 02, no 620. Tá 3897, pronto pra cota? 3897, pronto. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 16, saída da Eule e da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 19.35, aciona 5021, no cotejo. 3-4-0 autorizado, pelo Ampertulo 16, decola da 10, curva direita, da Eule e da Brise, controle 1935, transponde 5021, no 3897. Acelhamento correto, chama para pushback, acionamento. Chama lá. 2231 na escuta. O 698, qual é a velocidade? 7. Na 143, velocidade. Conforme foi informado, devido ao atraso, estamos tentando achar a DLA. Aguarde, estamos conferindo aqui o sistema mais alguns minutos. Tá, joia, estamos na escuta, obrigado. Então, 360, posso cruzar 2000 pés, vou direto Leda. Puxão, posso. 2000 Leda, agora, mesmo antigo. Puxão, né, 143, velocidade. É, eu preciso 16, correto? Afirma, inicial seria Pezulu 10, só que como o rapaz Leda vai para a posição Bridge, em Bridge já intercepta Pezulu 16. Ok, sim. Salve, tá 3897 voltando. Prossiga. Tá confirmando, aqui nosso plano veio com um atendo aqui, dizendo que essa nossa rota estaria com desvio devido a problema com radar na de Recife. Então a nossa rota ficaria Apesulo 17, a Porte, Apesulo 17, a Porte, Apesulo 3, Porti, e aí então voaria direto o Brise. Só para saber se confirma essa rota ou o senhor passou. Ok, positivo. Realmente operamos com essa rota alternativa durante algumas horas, mas a questão já foi sanada e vai manter a rota original do plano, a Pezulu 16. Ah, positivo então, muito obrigado. Roger, inform persons on board. Here 10 on board, KH1013. Taxi via India and Alpha, holding short call tower 118.95, have a good flight. Bravo Juliet Tango Tango, tower frequency is 118, decimal 905. Com a velocidade agora? Reduzindo a 250 conforme a cá. 7. Chinem 143 velocidade. Chinem 143, subvetoração para final do LS. Foi pro 200, limite será o localizador, desce até 3 mil pés. Mantém a velocidade até o través de pelo. Do 6918, reduza para 2009. No 645, acione 5035 no transponder. 5035, mono 645. Azul 6918, subvetoração para o sequenciamento, oi pro 020, limite será localizador, desce até 4 mil pés, altímetro 1013. Portland ready for departure. Hotel Romeo Juliet, Tango Tango. Boa sinalização desse mantão 050, chegada marca. É dúzia, puxa seca pra mim. Foi o 3897, solicitou posicionamento da meia dúzia? Afirmo. Autorizado, chama pro táxi. Chama na táxi. Brilhante Tango Tango, clear for takeoff, runway 10, wind 140 degrees, 08 knots. 2645, chame Recife em 12685, alterna 3325. 2685, 3325, coluna 645. De zero, chame estabilizado. Direita, zero, sete, zero. M143 para o localizador, curva esquerda para o 160, chame estabilizado. Livre-lhes. 160, chamar estabilizado, chamar o chame 6143. 6998, desça para 2000 pés, livre-lhes. 2000, 8. Tango, you confirm, we stay on the frequency for departure. Juliet Tango Tango Airborne at 3, contact departure 119 at decimal 35, good flight sir. 119-35, good night sir, to Juliet Tango. 3-1 na escuta sol. Tá pronto, copo. Pulou de zero barreiras, autorizado, decolar pistão 0, curva esquerda, sai da Momo, rodado, prossegue. O Whisky 4-2, Lapa, pós direto. 140, perform and coral departure. Coral departure level 140, tell GA Tango. Complete aproximação e oeste, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. 2950, mais não, Patrícia. Puxa, puxa. Autorizado, despegue o sinal, boa tarde, parceiro 2235.